Assumi meu erro quando estava errado. E perder você foi um aprendizado. Já virei a página das nossas brigas, mas você me vê como causa perdida. Teu corpo é um sinal fechado, agora é um pra cada lado. E o silêncio fala mais, parecemos dois rivais. Se for sinal de despedida, vai lá, resolve a sua vida. Vai doer, mas é melhor, eu aceito. E solta a voz, vai embora. Te fazer feliz e te completar como eu nunca fiz. Vá com Deus. Já virei a página das nossas brigas, mas você me vê como causa perdida. Teu corpo é um sinal fechado, e agora é um pra cada lado. E o silêncio fala mais, parecemos dois rivais. Se for sinal de despedida, vai lá, resolve a sua vida. Vai doer, mas é melhor, eu aceito. Vai embora, oh. As forças. Amores são feitos pra somar. Se não vale a pena, é melhor parar. Te completa como eu nunca fiz. Vá com Deus. Vá com Deus. Vá com Deus. Me dê as costas. Se não vale a pena, é melhor parar. Vai embora. Melhor cair fora. Se outro consegue te fazer feliz, te completar como eu nunca fiz. Vá com Deus. Imagina samba. Parabéns! Que pressão é essa, hein? Que mano? Isso, moleque? Meu Deus do céu.